gelo, sai de dentro de um vulcão. Esse é o nosso Deus. Quem sabe cante esse hino também. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar. Entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e faz o quê? Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Vocês, Eliane Fernandes, meus amigos Daniel e Samuel. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Vai vencer a sua. Sabe todos os segredos mundiais. Seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Deixa com ele. Ele tem. Ele tem nossas impressões digitais. E o quê? E conhece todos nós. Meu Deus do céu. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem. Sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória. Pra quê? Para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar. Entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. E o quê? Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade.